fica na pista. Elas são sinistras, elas são sinistras. Pegou uma catuca, marca um exame de vista. Elas são sinistras, elas são sinistras. Ela mente pra mim, não pro seu analista. Elas são sinistras, elas são sinistras. E eu, amarelo igual folha de telelista. Elas são sinistras, elas são sinistras. Ela me liga na madruga e eu vou onde ela tiver. Cheio de amor pra dar, demorou se ela quiser. Ela me liga na madruga e eu vou onde ela tiver. Cheio de amor pra dar, demorou se ela quiser. Ela é foda, ela me sacaneia e me liga. Eu atendo, mesmo sabendo isso vai dar briga. Eu só não entendo, porque tudo que ela pede eu faço. Ela não merece, mas mesmo assim não desce meu braço. Nem com prece, ela melhora ou muda de vez. Nem eu mudo, perco jogando tudo ou xadrez. Mas tudo bem, se ela me quer bem, se ela não quer tem uma discussão qualquer. Depois vem com amorzinho pra reconciliar e esquecer. Eu aceito igual imposto, o que que eu posso fazer? Nada, a não ser ir embora. Mas pra que você tava ficando muito bom justo agora? Eu encontrei a quando não quis mais procurar. Assim ficamos nós, enrolando mais os pés. Olha, liga na madrugada, não penso duas vezes. Assim ficamos nós.